meia-noite a lua faz o claro. Eu assobio nos ares e vou brincar no vento leste. Da aranha teste, puxando o fio da teia, ciência da abelha, da aranha e é minha, muita gente desconhece. Muita gente desconhece, o lalá viu, muita gente desconhece. Muita gente desconhece, o lalá, tá? Muita gente desconhece. A lua é clara, o sol tem rastro vermelho, é o mar o grande espelho, onde os dois vão se mirar. Rosa amarela, quando multa, aperta o cheiro. Amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro. É flor que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar, oh lalá, viu? Todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar, oh lalá, tá? Todo mundo quer cheirar. Deu meia-noite, a lua faz o claro. Eu acubo nos ares, vou brincar no vento oeste. Aranha teste, puxando o fio da teia, a ciência da abelha, da aranha e a minha, muita gente desconhece. Muita gente desconhece, oh lalá, viu? Muita gente desconhece. Muita gente desconhece, oh lalá, tá? Muita gente desconhece. A lua é clara, o sol tem rastro vermelho, é o mar o grande espelho, onde os dois vão se mirar. Rosa amarela, quando murcha, aperta o cheiro. Amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro. É fulô que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar.